004. Claro, o Oceania 6313, portão 04. Prata. Torre, boa noite, Azul 2795, no ILS. Azul 2795, tráfego ainda não avistado, Kenegal no 020, reporte visual com campo. Reportarei. Avistou a mil pés, o 2795. Azul 2795, avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 190 graus, uma dúzia de nós. Pedido pouso, baixar travado, a pista no zero, 2795. Confirmando o vento? 190 graus, uma dúzia de nós. Afirmativo, obrigado. Caso 2795 no solo aos 10, libera a direita, solo 121, decimal 1. A direita 211, azul 2795. Solo Azul 2795. Azul 2795, autorizado táxi Alfa e Kilo. A posição é a 01 Romeu, do Pátio 3. Alfa, Kilo, 01 Romeu, Pátio 3. Obrigado. Torre, o Rio 5974. Vamos lá, campo aberto. Rio 5974, tráfego ainda não avistado, QNH 1020, reporte quando visual com campo. Assim faremos. Torre Salvador, boa noite, Azul 4298, nacional. Azul 4298, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, QNH 1020. Na escuta. Confirmou o vento? 190 graus, 16 dúzia de nós. Ok. Rio 5974, avistou? Visual. Autorizado o pouso, pistão a zero, vento 190 graus, 16 de nós. Gente, o Rio 5970. Confirmando o vento final? 190 graus, 16 nós, variando até 21 nós. Gente. Rio 5974, no solo 21, reporte liberando a pista. Livrando da presente, Rio 5974. A final curta ali está com forte vento, forte turbulência. Gente, graças pela informação, será informado a aeronave na numa aproximação final. Chame o solo agora em 121, decima 1. 121, chamará. E chuva também. Rio 5974, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, Azul 2782, estabilizado ele. Salo, Salvador, boa noite, é o Rio 5974, não. Rio 5974, boa noite, táxi via alto, como tem isso daqui? Pista última da nave da Rio recontou aproximadamente 600 pés, informa chuva leve sobre o campo, pista molhada. A aeronave da Rio informou turbulência na curta final e chuva moderada. Avistando Azul 4298, 650 pés. Azul 4298 avistado, os autorizados estão no zero, vento 190 graus, 19 nós. Pista molhada. Gente, 4298. confirme, manterá na Alfa aqui, antes daquilo? 5974? Ok, você já 974, vai manter a posição antes daquilo? Ainda está sendo decidido, qual será a sua posição? Ok, então vai manter aqui na sua escuta, 5974. Quatro, 298 no solo 24, ao liberar via Foxtrot, Externo, trem embaixo travado, azul 2782. Gente, azul 2782, continua a aproximação, reporte quando visual com a pista no zero. A última aeronave da companhia avistou aproximadamente 600 pés. Informa chuva moderada, pista molhada e possível turbulência na curta final no zero. Gente, 2782. 974, ingresso aquilo, parte 3, a posição agora indicada é 7 Lima. 7 Lima, pela Aquilo, pátio 3, 5974. Solo, boa noite, azul 42, vazio, que livrou. Azul 42, avião, está autorizado via Alfa Juliette, porção 01. Alfa Juliette 01. Avistando 710, azul 2782. O 2782 avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 190 graus, 19 nós, pista molhada. Gente, 2782. Azul 2782, arremeteu os 28, confirme o motivo? Motivo é vento de través além do limite do 272. Gente, azul 2782, chame o controle Salvador em 120, corrigindo 119.80 com curva direita. 1198, curva direita, 2782. Autorizada a entrada no pátio para o azul 4298? Sim, 4298, pátio principal, posição 01. Posição 01, obrigado. Romeu Juliette, Romeu Vitor, prossiga. Confirme. Afirmo, mantém autorização, chame torre 198 decimal 95 para acionamento do colagem. Muito boa noite, Azul 4235, estabilizado LS, final de 6 milhas. Azul 4235, continua a aproximação, reporte quando o visual pistão no zero, informo chuva leve a moderada e o vento variando de 1.4 a 1.9 nós. E pista molhada, Azul 4235. Sim, a Tia, a Avistar está livre, pois? Firmo, a Avistar, pouso autorizado, vento 1.90 graus, 1.4 nós, variando até 1.9 nós. Sim, obrigado. Avistou a 1.500 pés, 4.5 milhas. Sim, César 4235, tráfego avistado. Salvador, 63, Zona 3, sem informação aqui, de autorização, Guarulhos 3, né, zero. Azul 4235, no solo 37, está liberado via Foxtrot, chame Paulo Salvador, 121, décima 1. Foxtrot, 211, obrigado, Azul. Salvador, Xenera 6393, informação alfa, autorização Guarulhos, 360. Salvador, Jesus 4235 na Foco Trágico. B313 para Guarulhos, nível 360 autorizado. Decolagem na 10, curva direita, subida da El, Leda, Motiva, via pêndulo 10 até Taubaté. 5152, transponder, controle 120, décima 8. Vai ser em contato com o solo azul de Bró. Motiva. Não, negativo, transponder. 35. Entendeu? Não, você batiu, a saída eu sei. Eu queria saber o transponder, qual o código do transponder. Assim, tinha sentido para confirmar a transição. O transponder é 5152. 5, prossiga o táxi via Alfa. E chama, tente novamente o solo em 121 décima 1. O portal previsto seria o 04. Corrigindo, o 04 do Pátio 1. Alternativa, chamar o 219. Alô, Bora, Jesus, 4235. Número 235, site via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 9, Jesus, 4235. Salvador, boa noite, voo no 246, passo externo. 46, continua a aproximação, reporte quando visual com a pista 10 e forma apenas uma camada na final 10, porém sem chuva sobre o campo, pista molhada. Ok, sim, formará quando visual, voo no 246. Solo Salvador, Xenemia 313, para feedback acionamento, está no 62. Corrigindo, posição 4. Xenemia 313, tem aeronave que irá passar a retaguarda em BR da Azul, após o mês, está autorizado a chamar o transfer táxi. Mas considere, foi autorizado o pushback no portão 04, chame táxi. Autorizado o pushback, chamando a táxi do Xenemia 313. Confirma o vento para o voo no 245, voo? 190 graus, 149. Okay, obrigado. 2, Salvador, boa noite, 2782, estabilizado LS. Azul 2782, continua a aproximação, reporte quando visual com a pista no zero, a última aeronave avistou aproximadamente 1400 pés. Vamos uma, iniciando novamente uma chuva sobre o campo, chuva leve a moderada e pista molhada. Ciente, 2782. Lona 246, no solo aos 42, ao liberar via Foxtrot, chama solo Salvador 121, no décima 1. Foxtrot, chama solo 21, no 1, obrigado. Boa noite, Gol 1246, Livana Foxtrot. Lona 246, boa noite, táxi via Alfa, repartista Juliette. Alfa, reporta lá na Juliette, Gol 1246. Avistado 1210, 2782. Azul 2782 avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 190 graus, 10 nós, pista molhada, chuva moderada sobre o campo. 72782. Salvador, muito boa noite, Olimpo 02. Olimpo 02, boa noite, continua a aproximação, reporte quando visual com a pista 1-0, a aeronave próxima a tocar a cabeceira, avistando aproximadamente 1200 pés. O ajuste no 020, chuva leve a moderada sobre o campo, pista molhada. 02, Passa Juliette, Gol 946. Mantenha passa Juliette, Gol 946. Mantenha essa Juliette, observa a aeronave em pushback. Vamos, Salvador de Telemia 363, novo táxi, 146 a bordo, alterno Galeão, 4 horas e 76 de autonomia. Mantenha essa Juliette, Gol 943, na direita via Índia, ponto de espera Torre 1, 18 decimal 95, ajuste no 020, Mambo. Ainda até o ponto de espera, lá o 1895, Oceania 6. Bom, 1246, faz o Oceania, ingresso Juliette, portão 02. Faz o Oceania, Juliette, portão 2, voo 1246. E 782 no solo aos 46, ao liberar via 36 Foxtrot, chame solo Salvador, 121, décima 1. A liberar, trote 121 decimal 1, azul 2782, uma boa. 121 decimal 1, confirma. 121 1. Passando externo, baixado travado, Olimpo 02. Gente, Olimpo 02, continua a aproximação, o tráfego ainda não avistado, aguarde autorização de pouso. Autorização 02. Solo Salvador, o azul 2782, Libra, não se escuta. Azul 2782, boa noite, táxi de Alfa, chaminha de portão. Alfa, quilo, parte 3, a posição indicada é 3 Lima. Alfa, quilo, parte 3, 3 Lima, para 2782. Olympus 02, pegou visual com 1000 pés. Olympus 02, tráfego ajustado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 200 graus, 9 nós. Chuva moderada sobre o campo, pista molhada. Autorizado, pouso, pista 1-0, Olympus 02. Na 63 no 3, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Voadora azul 4980. 4980, boa noite, posso saber a Recife? Pronto. Recife, nível 350 autorizado. Você fala da 1-0, curva à esquerda, subida por Cajã, Maracaju. E a Brasil 1-7. 5-1-5-5, transponder, controle 1-2-0, decimal 8. Autorizado, Recife, 350, por Cajã, Maracaju. Segundo no 7, 5-1-5-5-2-0-8. Correto, para o estacionamento. Gente, o Olimpo 02, condição de agilizar na medida do possível táxi para liberar na Golf? Você está agilizando. Gente, grato, reporte liberando a pista na zero. Gente, Olympus 02, reporte no ponto de espera da Delta para o cruzamento. Espera na Delta para o cruzamento 02. Poxa, na 63, no 3, decolagem autorizada, pistão no 0, vento 200 graus, 9 nós. 6, decolagem autorizada, espera na 63, no 3. Oi, Salvador, muito boa noite, eu sou o 5972. Estabilizado localizador, pista 1-0. Rio 5972, boa noite, continua a aproximação, reporte visual com a pista 1-0. Última aeronave avistou aproximadamente 1.200 pés. Informa chuva moderada sobre o campo, pista molhada, ajuste no 020. 1.200, pista molhada, gente, reporte visual com a pista 1-0. Linha 3 no 3, decolar 252, chame o controle Salvador em 119, decimal 8, bom voo. 119, decimal 8, chame 63, 13. 5972, avistou a 1000, agora passa a 800. Rio 59, 72 avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 190 graus, 99. Bastante ruim aqui, né? Dominação tá fraca, por quê? O Rio 5972, não entendi, o papi fraco? Isso, fraco. Ocean 6224, good evening, continue approach, report runway 10 inside, 181020, moderate rain in the field. Roger, report runway inside, 181020, tonight 6224. Gente, Olimpo 02, após a passagem da nave da Rio, pousando no zero, autorizado cruzamento da pista, reporte liberando na Taxi Hotel. Após a passagem do Rio, cruza de imediato e portará de branco no hotel Olimpo 02. Rio 5972 no solo 56, liberando via Eco, solo no 21, decimal 1. 21, graças. Gente, Olimpo 02, já está na frequência livre, uma boa noite. Boa. Ocean 6224, I have you inside, clear to land runway 10, wind 180 degrees, 11 knots, runway wet. Land, runway 10, and roger, and I think you're far. Oi, Salvador, boa noite, gol 1170. Gol 1170, boa noite, número 2 na aproximação, continue reporte quando avistando o pistão no zero, informo chuva moderada e pista molhada. E antes, vai passar o pistão no 1170. Avistando, gol 1170. Gol 1170 avistado, continue a aproximação, aguarde pista livre. Mandou escutar, gol 1170. Salvador, azul 4, 4980 no portão 1, você chega com acionamento. Azul 4980 autorizado, chame táxi, portão 1. Chama lá. To ground 121.1. Via Echo 121, Oceanair 6224, for advice, the runway is slippery. Roger. 70, confirmando pista escorregadia, ok? Ok, está livre o pouso? Pista liberada no momento, pouso autorizado, vento 180 graus, 10 nós, gol 1170. Livre pouso, ciente, pista 10, gol 1170. Solo Salvador, Oceanair 6224. Oceanair 6224, breathing taxi via Alpha, coming before Juliet. Taxi via Alpha, coming before Juliet, Oceanair 6224. Solo Salvador, usando 3305, ciente da informação Bravo, solicita 3, posição 270 para Recife. Confirmando, então vai aguardar a coordenação do 270 para Recife, o TAM 3305. Afirmativo, se já possui autorização com outro nível, a gente copia. Tenho 330, senhora aceita? Aceitamos, pronto para a cópia. Recife 330 autorizado. Decolagem da 10, curva à esquerda, subida Cuca, Jamo, Caju, via rota do plano. 5161 no transponder, controle 120, decimal 8. Autorizado Recife, nível 330, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Cuca, transição Jamo, Aracaju. Conforme o plano, aviso no 17, o transponder 161 e o controle 120, decimal 8, da 3305. 3305, cancelamento correto, chame para fora o pushback, acionamento. Chamará 3305. Oceanair 6224, taxi approved via Juliet and gate 05. Via Juliet, gate 05, Oceanair 6224, have a nice. Chame solo Salvador 121 decimal 1. 21 70, boa noite. Boa noite. Solo Salvador, boa noite, é o gol 1170, calibrando na coca. Gol 1170, boa noite, táxi via Alfa, chamei isso, Juliette. A foca, Alfa vai passando da Juliette, 1170. 1170, autorizado. Alfa, Juliette, portão 10. Alfa e Juliette, pro portão 10, 1170. 970 no solo 03, ao liberar via Foxtrot, chame solo Salvador 121 decimal 1. 291, me confirma a frequência? 121 decimal 1. 21, obrigado, tá livrando. Boa noite, 1970. 1970, boa noite, parte via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette pro 707, igual 970. Azul 4980 para o táxi, Altena Aracaju, 4 horas de autonomia, 61 é o POB. Azul 4089, táxi autorizado à gerência via Índia, ponto de espera Torre 1, 18, decimal 95, ajuste na 020, móvel. Obrigado, até a próxima. Romeu Juliette, Romeu Vitor, reporte na Papá para ingresso, pistão no 7. Papá Romeu Juliette, Romeu Vitor, autorizado, ingresso, reporte alinhado e pronto, captura 97.